18 de junho de 2017. Obrigado, não falta antes para te servir. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou unânimes no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore ao Senhor, peça para que Ele fale com você. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção, pelo Teu favor aqui conosco essa noite. Pai, abre o nosso coração para a Tua palavra. Fala-nos, cura-nos, direciona-nos, Senhor. Que em nome de Jesus, nosso coração agora esteja sendo tocado, curado pelo Senhor. E que Tua palavra, que anuncia a vida, que gera a vida, haja aqui em nosso meio. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua ação, pela Tua unção, pela revelação do Senhor aqui nessa noite. Que o Senhor Deus desperte em nós o pleno tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Que nós possamos entender um pouco mais sobre o compromisso que temos com a comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você abrir sua Bíblia aí rapidinho, em Gênesis capítulo 11... versículo 1, você vai ver a história que seria o oposto do que aconteceu em Atos 2. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou como diz em outra versão: e façamos o nosso nome célebre. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, disse Deus, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Irmãos, o que é que esse texto está dizendo? Que, independente do objetivo, independente do ideal sendo nobre ou não, nesse caso era para fazer o nome dele célebre, era para chegar ao céu, não de forma espiritual, mas chegar ao céu literalmente com a escada de pedra, que era a Torre de Babel. Alguns dizem que ela ia ser feita em uma forma espiral, subindo e subindo. Eles decidiram fazer, eles tinham uma só linguagem e eles resolveram botar a mão na massa e fazer o trabalho. Vocês estão com frio? Tá frio, né? Não, que você está agasalhado. Vamos aumentar isso aqui. Controle aí, gente. Fica aqui. É bom usar a mão da mulher, né? Que a mulher sente mais frio. Você não. Você é menina ainda. Então, está aqui comigo, amém ou não? E aí o Senhor viu que eles podiam fazer muito, porque eles tinham uma só linguagem e tinham um só objetivo. Quando você tem uma só linguagem, um só objetivo, você bola uma estratégia, você encontra o melhor lugar para trabalhar, você encontra as melhores ferramentas para trabalhar. Não foi o que eles fizeram em Babel? Acharam uma campina, acharam um lugar próprio. Ali daria para eles começarem a construção, para eles armazenarem os materiais, daria para eles recrutarem os trabalhadores. E eles planejaram aquela torre, começaram a fazer, eles falavam de uma forma que os outros se entendiam, porque eles eram descendentes de Noé, ou seja, só tinham linguagem na terra. E eles falavam, eia, vamos lá, vamos fazer, eia, vamos lá, agora vamos queimar os tijolos. E eles estavam atuando e trabalhando e conseguindo e crescendo. Só que o objetivo deles era contrário ao objetivo de Deus. Porque Deus tinha dito a Adão que era para encher a terra e povoá-la. Não era para se concentrar ali. E mesmo que haja comunhão, e essa comunhão aparentemente, de fato, esteja surtindo algum efeito, quando ela é contra a vontade de Deus, o próprio Deus confunde as línguas. E aí você diz, mas Deus não é Deus de confusão? Claro que Deus não é Deus de confusão. Quando o propósito que você tem é um propósito de Deus, ele não vai confundir. Mas se o propósito for seu, só seu, e você quiser que Deus se vire para abençoar a ideia que é sua, Deus não tem um compromisso nenhum com a ideia que é sua e que não respeita os ideais dele para a sua vida. Amém ou não amém? Então, nós tínhamos um povo com a sua língua, com a sua meta, que estavam rendendo, trabalhando, o negócio estava crescendo, e de repente Deus fala, não, agora eu vou entrar porque isso não é para a minha glória. E Deus confundiu as línguas. Já em Atos acontece exatamente o contrário. Jesus disse, vão e se reúnam e orem ali em Jerusalém. Havia a promessa de Joel que eles seriam cheios do Espírito Santo. E Jesus disse, vão e fiquem lá e fiquem esperando. E eles então vão para Jerusalém. E ali eles começam a obedecer o Senhor, eles começam a comungar, ali eles começaram a edificar essa torre para chegar ao céu, só que não era para fazer o nome deles notórios, mas para fazer o nome de Deus notório. Aí o Senhor foi e derramou o Espírito Santo, e todos falaram em línguas. Que interessante. Quer dizer que lá em Babel, todos já tinham a língua, só que eles tinham um ideal que não era embaixo da direção de Deus, e Deus interveio e fez com que cada um falasse uma língua diferente. Eles se espalharam. Já em Atos, eles se juntaram e o Senhor deu a língua para eles, e vamos continuar o texto e você vai ver que interessante, porque pessoas de vários povos conseguiam compreender a mesma língua. Aleluia! Irmãos, olha para isso aqui. Volta para Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando daquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar sua própria língua. E todos passavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois quê? Que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um da nossa própria língua? Engraçado, que tinha um meda e um eremita. Aí estavam falando em hebraico, mas só que eles, ou talvez em grego, e aí eles ouvem e dizem, estou entendendo, eu também estou entendendo. Como que você está entendendo? Como que você está entendendo? É porque eles estão falando algo que a gente consegue entender. E eles começaram a admirar aquilo. Como é possível? E ainda fizeram uma referência a ser galileus, né? Porque disse que o galileu ele sofria um preconceito naquela época, como que fossem os mais ignorantes por ali. E todos passavam e se maravilhavam. 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elemitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilia e Egito, e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Irmãos, quando nós temos um propósito, e esse propósito é de Deus, e nós paramos para viver essa comunhão, lembre que o texto começou dizendo, a Bíblia diz que de repente, é assim que diz na sua versão aí? E de repente, algumas pessoas se lamentam e dizem assim: ah, não acontece nada na minha vida, Deus nunca me surpreendeu. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho um azar. Eu queria dizer uma coisa para você essa noite. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você vive essa comunhão com o Espírito Santo de Deus e com os irmãos, quando você se empenha em viver aquilo que Deus determinou que vivêssemos, como buscá-lo, amá-lo, servi-lo, cuidar de pessoas, amar pessoas, servir pessoas em o nome de Jesus, buscar uma vida piedosa, santa, casta, buscar pureza no pensamento, buscar pureza no que fala, buscar amar a Jesus e ao próximo como a você mesmo. Quando você começa a buscar o Senhor, não pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele é, talvez você não receba o que você quer, mas certamente, de repente, vai receber o que Deus tem para você. É interessante porque algumas pessoas dizem assim: olha, era um momento que eu menos esperava, mas aconteceu. Então, se Deus observou e viu um bando de ímpio que não tinha nada com Deus, que queria assim mesmo era aparecer, trabalhando e edificando a torre, conseguindo, e Deus falou assim: não, eles podem ir muito longe com isso. Foi literalmente o que foi dito no texto. Eu vou ter que intervir nisso. E Deus vai lá, e minha avó conta essa história desde que eu era pequeno, e ela conta de um jeito muito hilário. Ela diz assim: ei, filho, um dizia assim: me dá o tijolo, e o outro dava o cimento, me dá a pá, e o outro dava a colher. E aí eles confundiram e brigaram, eu ficava imaginando a cena, né? Um falando: me dá o tijolo, e o outro lá e levar a areia. E aí... Por que é que em algumas casas nós vivemos uma Babel? Deus não disse que ia ordenar a bênção dele ali? Disse. Mas quando o propósito é mesmo, a Bíblia diz: como andarão dois se não tiverem o mesmo propósito? Um reino dividido não subsiste. Nós, irmãos, temos que investir na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa, ao máximo para que tenhamos a unanimidade que só o Espírito de Deus é capaz de dar. Esses homens estavam sendo perseguidos, era um risco altíssimo que eles corriam, estarem ali cerca de 120 homens e mulheres, juntos, orando, sendo que a igreja estava no ápice da perseguição, do começo. E ali, naquela perseguição toda, eles vão e obedecem ao Senhor e ficam orando e buscando a Deus, orando e buscando a Deus, orando e buscando a Deus. Vamos ao capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos depois destes dias. Ou não muito depois destes dias. Logo, logo vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu, nestes tempos, o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou ao descer sobre vós, mas receberás o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Propósito de Deus. Vocês lembram em Babel que eles queriam se reunir para fazer o nome dele célebre? Mas o propósito de Deus não é que a gente se reúna para fazer o nosso nome célebre. O propósito de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo para que isso comece a se espalhar onde a gente chegue. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu estava no primeiro dia de aula e muitos alunos, a minha sala tinha 50 alunos, e aí era para cada um se apresentar e você tinha que dizer quem você era e o que você foi fazer ali. Aí eu disse: eu sou discípulo de Jesus, vim aqui aprender psicologia para poder cuidar de pessoas. Falei algo assim, mais ou menos. E aí eu ia falar mais uma frase, me parece, e aí fui interrompido. E a professora falou assim: você vai ter muito tempo para poder fazer suas ovelhinhas aqui dentro. Aí eu falei: amém. Não lembro exatamente o que eu disse, mas algo assim. Eu concordei com aquilo. Eu disse: olha só, não foi carne e sangue que te revelou isso, não. O que, que eu estava fazendo na faculdade com 50 pessoas que ia passar 5 anos, meu irmão? Não dá para o diploma ser a prioridade, porque isso é fazer o meu nome célebre. Não dá para eu estar numa empresa, gente, por que, que eu estou aqui há tanto tempo? O que é que eu estou fazendo aqui? Não é para ganhar dinheiro, principalmente, pelo amor de Deus. É para fazer o nome dele célebre. Quando eu estou num bairro, num prédio, quando eu estou num prédio de apartamentos, Deus não me botou ali porque tem uma piscina, é confortável, está no bairro bom, ou porque é que eu estou morando num bairro terrível que tem tiro para todo lado, não é porque Deus quer chegar, é porque tem um propósito nisso. Quando nós tirarmos o foco, irmãos, nós temos que entender que as coisas não acontecem conosco, contra nós. A palavra de Deus diz assim, ó: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e está dentro do propósito dele, as coisas começam a concorrer para abençoar você. Como é que é isso? Não sei. Eu não sei como é que Deus faz isso. Ele dá um sopro lá de cima e fala: bora coisas! Bora tudo, bora problemas, coopere aí porque eu quero abençoar meu servo, aleluia, glória a Deus. Então Jesus diz: ó, vocês vão ser revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aqui e longe. Deus restaura o discurso original que o Pai fez com Adão, dizendo: e se espalhe pela terra, cumpra meu propósito, abençoe as vidas. E o que é que Jesus faz? Mais uma vez, Jesus restaura esse negócio de uma língua só. Irmãos, eu estava dando aula no seminário da Assembleia de Deus. Que coisa linda! No final do mês eu vou dar uma palestra para famílias na Igreja Batista, aí depois eu vou não sei aonde da igreja tal. É uma só língua! É um só reino! Amém ou não, amém? Mas vamos aqui ao texto. 9. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, os que junto dele se puseram, dois homens vestidos de branco. E aí Jesus está subindo e aparecem dois anjos. Olha que interessante, que senso de humor desses anjos. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, adivinha assim como para... assim como para o céu os viste subir. Ah, é como se o anjo dissesse assim: vamos fazer o que ele mandou, meu filho. Ele vai voltar, ele não prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Por enquanto, o que a gente faz? Aguarda o de repente de Deus. Amém ou não amém? Vamos aqui para a gente já estar caminhando para o final. Preste atenção. Volta de novo para o capítulo 2. No comecinho de novo diz assim, só mais uma vez no começo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou unânimes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas sobre línguas como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Veja bem, então nós vimos que o ser humano, eu, você, se nós andarmos em comunhão, mesmo sem querer nada com Deus, a gente começa a crescer em algumas coisas, a gente começa a produzir algumas coisas, as coisas parecem que estão dando certo, as coisas parecem que estão indo, as coisas parecem que estão acontecendo, e aí a gente é capaz de dizer assim, ah, olha esse negócio de que tem que estar assim com Deus, isso é besteira, olha aí eu crescendo, olha aí eu prosperando, olha aí como está dando certo, está dando certo, está dando certo. Só que de repente Deus chega e diz assim, eu vou confundir. E aí coisas que pareciam tão certas, tão óbvias, tão bem-sucedidas, começam a degringolar. Lembra do jovem rico? Né? O jovem rico pegou a grana dele, gastou toda, ele saiu da presença do pai, foi gastar o dinheiro longe, e aí ele começou, gastou tudo com uma vida profana. De repente, ele arrumou um emprego. Qual foi o emprego dele? Agrobusiness. Que dá comida a porcos nada, agrobusiness. E ele deve ter chegado na feira assim, os amigos, ah, olha só, chegou o otário, vamos lá ver se a gente tira alguma coisa dele. E aí, vai pagar bebida pra gente hoje? Aí ele fala, não, semana que vem, quando eu receber a minha, ele geralmente ganhava diária naquele tempo, né? Vou voltar pra feira semana que vem, eu dou pra vocês uma rodada aí, porque agora... Oh, mas não acabou tudo que você tinha? Agora eu estou em agrobusiness. Agora eu estou na fazenda, administrando a fazenda de porcos. Coisa e tal. Gente, quando a gente afasta de Deus, a gente tem a coragem de achar que uma tragédia dessa é uma bênção. A menina afastada de Deus diz, não, mas na igreja eu nunca consegui ninguém. Mas agora eu consegui um menino lindo, melhor do que muito crente. E acha que é o cara. Não é assim? O sujeito se afasta de Deus, estava desempregado, arranjou um emprego. Que emprego é? Não, é emprego. Não é emprego, assim. Não é um emprego tradicional, né? Mas é um emprego. Como é que você faz? Não, eu emprestando dinheiro aí, né? Aí cobro 30% a semana. Mas é emprego. Assim, o banco não faz isso? É um emprego. É agiota. E acha normal. Por quê? Deus está me abençoando. Irmão, não confunda primeiro, segundo, terceiro andar de torre com bênção de Deus. Não confunda. Porque se há algum propósito de Deus na sua vida, Ele intervém. E quando Ele intervém. Amém ou não amém? E glória a Deus por isso. Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu quero falar hoje uma coisa muito simples. Eu acho que eu já atingi o meu objetivo. Só vou arredondar para a gente terminar. Quando nós vivemos em obediência ao Senhor, Ele vai promover que as coisas comecem a se encaixar. Ele vai promover que as circunstâncias comecem a trabalhar favoravelmente. Ele vai promover com que a ação do Espírito Santo nos faça compreendidos aonde nós estamos. Ele vai começar a trabalhar em nosso favor, por graça, por favor dele, sim. Mas ele começa a envolver, você começa a ver que as coisas estão acontecendo. Diferentemente de antigamente, que as coisas estavam acontecendo, mas logo, logo Deus ia intervir e acabar com essa brincadeira. Agora, quando você faz do jeito certo, você começa a ver Deus intervindo e às vezes a gente até assusta. Gente, é bênção demais. Peraí, tem alguma coisa errada. Nunca foi assim na minha vida. O que está acontecendo? E a Bíblia diz que eles estavam lá orando, juntos, em comunhão. Gente, foi um bom tempo, né? Não sei exatamente quantos dias. Quer dizer, Jesus disse que foi pouco. Então foi pouco, amém ou não? Mas, para quem está perseguido, para quem está correndo risco de vida, uma semana é muito tempo. Porque qualquer momento alguém podia bater lá na porta. Lembra quando Pedro bateu na porta e o povo assustou? Que será? E ali eles ficaram. E eu quero dizer para vocês essa noite o seguinte, irmãos: fique o tempo que for necessário fazendo do jeito que Deus mandou. Porque quando você espera embaixo da obediência, de repente acontece a interveniência de Deus na sua vida. E é maravilhoso. E é diferente. E é sobrenatural. E as pessoas dizem: o que é isso que está acontecendo? Alguns pensam que é loucura, né? É claro, sempre tem quem pensa que é loucura, né? Sempre tem um incrédulo, sempre tem um crítico, sempre tem aquele que diz assim: ei, você está bêbado esse cara aí? Como é que ele está feliz na situação dessa? Não é possível uma pessoa estar bem assim. Parece um bêbado. Não, eu estou cheio do Espírito Santo. Vamos terminar? Diz assim aqui, ó. Volta de novo aí, por favor. Vamos ver só um pedacinho do discurso de Pedro, para a gente poder entender como é maravilhoso esperar do jeito certo. Em unanimidade com os irmãos e com o Espírito Santo, crendo que o Senhor de repente vai intervir de forma sobrenatural e vai cumprir a promessa dele. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões. Perdão. E vossas filhas e vossos filhos profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Só está faltando isso para chegar o dia dele, aleluia. E a lua de sangue já está acontecendo, né? Você já viu, eu já vi. É, o que a NASA chama de luas de sangue, são aquelas luas vermelhas que cada vez estão mais vermelhas e de repente vão estar totalmente vermelhas. Aleluia. Irmãos, você imagina o que é uma situação desesperadora que eles estavam. E tem horas que você pode olhar para sua família e falar assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa criança? O que é que eu vou fazer mais? Mas a Bíblia diz que o de repente de Deus vai fazer os jovens profetizarem. Jovem não ensina. Jovem sonha até. Mas um jovem ensinando... Um jovem tendo sabedoria para poder discernir e ensinar, falar da parte de Deus, é como se Deus dissesse assim: olha, o que eu tenho para você é melhor ainda do que você imagina, porque eu faço um jovem profetizar. O que eu tenho para você é melhor ainda, porque eu faço um velho ter um sonho, ter uma visão. Volta aí para não confundir. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Os novinhos vão profetizar. Então, imagina o que é Deus falar assim: olha, eu vou fazer o que é extraordinário, que é os filhos, os mais novinhos de todos, profetizarem. Eu vou fazer o que é maravilhoso, esperado, que é um jovem ter uma visão. Mas eu vou fazer também com que os velhos sonhem. Irmãos, velho geralmente não sonha. Velho geralmente conta as coisas que fez. Mas é como se o Senhor estivesse falando assim para nós: olha, eu não só vou fazer, como eu vou surpreender. Você sabia que tem gente que não espera mais a surpresa de Deus? Tem gente que já começou a se admitir que a vida é assim mesmo, né? O que Deus faz é consolar a gente, porque, afinal de contas, a gente começa a ficar mais resiliente, né? A ficar mais assim, compreensivo com as coisas, mas na verdade é tudo mais do mesmo. E aí a gente começa com essa incredulidade, Semana eu botei no grupo da igreja, eu estava com uma criança e falei assim: você é otimista ou pessimista? Aí ele falou: otimista. Ele tem uns 6 anos. Aí eu disse: e o que é otimista? É ótimo. Isso depois de rodar minha sala toda, subindo o sofá, pular, agitadíssimo. Muito engraçado ele, um barato, menino. Aí ele diz, eu disse, e o que é otimista? Ótimo! Ou seja, como eu sou ótimo, eu sou otimista. E conheço a história de outro que o pai... ele perguntou, pai, o que é pessimista? Ah, já sei, olhar para os pés. Irmãos, olha, o que o Senhor quer de nós é uma espera cheia de expectativa também. Não espera sem expectativa, não. Às vezes a gente espera muito borocochô, sabe? Às vezes a gente espera, parece que Deus nem quer fazer, que Deus prometeu, mas não é prometer, porque será mesmo que prometeu? E aí a gente deixa de experimentar a abundância que Deus tem para nós, porque nem a gente mais quer, nem espera, nem deseja, nem ora mais. Você quer vida mais abundante do que um povo perseguido que se reuniu, uma galera dentro de um salão, que qualquer um podia ser assassinado para buscar mais de Deus. O que que é? Sei não, um negócio que ele falou que vai vir, que é que nem ele, mas que vai vir do céu. E eu não entendi direito não, mas ele mandou, vou esperar aqui, vou morar. E tá orando, orando, orando, daqui a pouco começa a aparecer umas labaredas de fogo na cabeça deles, aleluia. Porque é surpreendente. Sempre a ação de Deus vai surpreender você. Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar? Vocês perceberam que estou meio um pouco cansado, né? Mas vocês entenderam o que Deus tinha para vocês, eu tenho certeza disso. Jesus, obrigado. Porque no Senhor podemos ter a plena convicção da tua atuação. Obrigado porque o Senhor amorosamente restaurou uma só linguagem, que infelizmente não foi bem usada por aquele povo em Babel. Que em nome de Jesus, nada em nós seja para fazer o nosso nome célebre, mas seja para fazer o teu nome célebre. E aí o Senhor não vai precisar nos confundir. Ao contrário, o Senhor vai promover uma comunhão em uma só linguagem entre os casais, entre as famílias. O Senhor diz em tua palavra que o Senhor converterá o coração de pais a filhos e de filhos a pais. E nós queremos sim, Senhor, ver filhos pequenos profetizando. Queremos ver jovens sonhando. E queremos ver jovens tendo visões. E queremos ver velhos sonhando, sim. Porque o Senhor tem novidade de vida para todos. Deus, toma essa irmã, esse irmão que diz, ah, mas eu já tenho tanta idade, acho que não vou viver mais isso. Oh, meu Deus, o Senhor disse que o velho ia sonhar. E os novos que dizem, ah, eu sou tão novo, inexperiente, o Senhor disse que profetizariam, sendo cheio do Espírito Santo. O Senhor subverte essa ordem natural, essa ordem humana, essa ordem científica, o Senhor faz a tua vontade no nosso meio. Que nosso lugar seja de obediência, irrestrita, total, imediata e feliz. Porque o Senhor tem tanto para nós. Tanto para nós. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E nós sabemos que não é porque merecemos, mas é por tua graça. Então nos enche dessa expectativa santa de vivermos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Lembrando que o nosso maior propósito aqui na terra é fazer discípulos. É levar o teu amor às pessoas. É espalhar do teu perfume de nós estamos. E aí, o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Quando o nosso desejo for o teu desejo. Então, que o nosso desejo seja logo o teu, para a gente parar de ficar frustrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Pode sentar um pouquinho. Deus é bom, né? Oh, glória a Deus. Vou ouvir depois isso aqui, para mim também estou precisando. Irmãos, aleluia. Bem, queridos, olha só. Essa semana, eu